Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Musicália. Ora, já poderão ouvir, vocês sabem lá. E se não sabem de quem é esta voz, eu digo-vos. Digo-vos que ela nasceu em Lagos, no Algarve, portanto, no ano de 1935. Maria de Fátima Bravo cantou em 1958 aquele que se viria a tornar, por Nóbrega de Sousa, um dos maiores sucessos da canção popular da altura e da história nacional da música. Maria de Fátima Bravo cantava então Vocês Sabem Lá. A gravação foi feita no ano de 1958. Nasceu e desde logo sonhava ser pintora. Um percurso que nunca chegou a seguir. Aos 16 anos, em 1951, perdeu subitamente o pai e a saúde temporariamente, caindo numa doença da qual só se recuperaria anos mais tarde e com uma progressão muito vagarosa. Entrou no mundo da música quase por acaso. Foi por insistência de um amigo que em 1955 integrou a CPA, da Emissora Nacional, o Centro de Preparação de Artistas. E foi através daqui que, em 1958, gravou então este Vocês Sabem Lá. Um tema que fez enorme sucesso e que levou Maria de Fátima Bravo para o estrelato. Desde logo surgiram imensas atuações, que entretanto acabaram em 1961, o ano em que Maria de Fátima Bravo se casou. A sua carreira artística não acabou, mas ao vivo sim, só marcou presença em alguns espetáculos pontualmente. Optou por não voltar a cantar em público. Gravou ainda assim mais alguns temas, em 78 rotações, nunca tendo chegado a gravar propriamente nenhum vinil, ou melhor, nenhum 33 rotações. Chegou-se a gravar alguns singles em vinil. Ouvimos hoje dois destes temas gravados ainda na década de 50, Oração para Dois e também A Mentira. São as duas músicas que vai o estimado ouvinte poder escutar nesta edição. Temos que se seguem a Vocês Sabem Lá, de Maria de Fátima Bravo. Nem me conheces. Estou tão diferente dos tempos em que a gente viveu sinceramente o amor que findou. E quem diria que desse triste dia em mim nada ficou. Nem a saudade, nem o castigo, só felicidade trago comigo. Se alguém sabendo quanto um dia te quis, que sofro, anda dizendo: não creias no que diz. É mentira, mentira, mentira. Vê bem, eu sou feliz. Thank you. a saudade nem um castigo, só felicidade trago comigo. Se alguém sabendo quanto um dia te quis, que sofro, anda dizendo, não creias no que diz. É mentira, mentira, mentira, vê bem, eu sou feliz. Maria de Fátima Bravo vingou também no mundo do cinema, e não apenas no da música. Também no ano de 1958, daria imagem a uma das personagens mais interessantes do cinema português e mais marcantes daquela altura, a Costureirinha da Sé. Era Maria de Fátima Bravo. Ora, vamos precisamente ouvir a Costureirinha da Sé, e antes, deixa lá falar. Lamentamos ainda o facto de não termos connosco o tema O Tarzan do Quinto Esquerdo. Era um tema muito raro de Maria Fátima Bravo, ainda que na altura tivesse feito bastante sucesso, mas depois acabou por cair no esquecimento e já nem nas melhores coletâneas figura na música portuguesa. Vamos então escutar Deixa Lá Falar e a Costureirinha, a da Sé, a Maria de Fátima Bravo. Deixa-la dizer a quem diz. Deixa-la chorar quem não soube querer e não quis. Diz que a vida é uma cruz, quem não sabe lutar. Vida é cor, vida é sol, vida é luz, deixa-la falar. Deixa-la sofrer, o homem sem valor que não vê. Num lugar qualquer, que ao pé dele o amor passou, ri. Era ver e era amar, não perder por um triz a mulher. Deixa-la falar, só não é feliz quem não quer. Pelo amor passou rir, sem temer nem cuidar, era ver e era amar, não perder por um triz a mulher. Deixa-la falar, só não é feliz quem não quer. Vida minha, todo amor e fé, lembra daquela andorinha que voa sempre à tardinha sobre os telhados da Sé. Por o porto aito de rua ervas em flor, chailetado em cruz no peito, porque o meu amor vive satisfeito no seu bendito calor. Oh, linda costureirinha, teus sonhos e teus segredos são no velo de linha, entre os fusos dos teus dedos, e os teus olhos tão escravos de um trabalho sem igual, tens um cordão da minha voz e por anel um dedal. Sou a costureira e à noite em casa trabalho de tal canseira, arde mais do que uma brasa. Já não vejo a rua, vejo a agulheirinha, faz-se o sol, desmaia a lua, e tu ali sozinha, triste vida tua, ó linda costureirinha, ó linda costureirinha, teu andar tão leve. Sobre um caminho de neve e o teu riso cristalino, fonte de amor e beleza, é a letra de um novo hino onde não reina a tristeza. Para nos despedirmos da edição de hoje do Musicália, resta-nos Ferro Velho e Nem É Bom Falar, mais dois dos muitos temas que Maria de Fátima Bravo gravou, sobretudo entre os anos de 1958 e de 1961. É de referir que, apesar de não ter continuado com as atuações, Maria de Fátima Bravo não abandonou, tal como dissemos no princípio deste programa, a sua carreira artística. Só abdicou parcialmente da mesma. Marcaria presença sim mais tarde, mas para homenagear alguns colegas e em situações de grande simbolismo. Mas atuações ao vivo, como mandava a regra, Maria de Fátima Bravo deixou de fazer no ano em que se casou, em 1961. Pois então, fechar mais uma edição de Musicália, com os dois temas já ditos, Ferro Velho e Nem É Bom Falar. Já a seguir, chega mais uma edição do Diamantino Teixeira e de Portugal, de Les a Les. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Amor, dinheiro e sonho à minha volta, prazer que foi só carne à rédea solta, ternura que morreu no turbilhão da vida, tudo ficou no pó da estrada percorrida. Saudade de uma esperança enlameada, encanto de uma hora abençoada, o próprio respirar dos minutos que resta só tem valor das coisas que nunca mais prestam. O ferro velho vem gritar a sua dor que vai na rua. Quem pode viver nesta vida sem amor, de alma rasgada e nua? O ferro velho do amor que não tem norte, anda para aí ao Deus. sorte, a sorte que Deus dá. Quem quer vender, quem quer vender, quem tem farrapo de uma mulher, quem quer vender, quem quer. Anda para aí, ao Deus dará. Que ninguém quer vender um pouco a sua sorte, a sorte que Deus dá. Quem quer vender, quem quer vender, quem tem farrapos de ilusão de uma mulher, quem quer vender, quem quer. Sem ir aqui comigo, tudo é solidão. Tortura meu coração, nem o céu, nem o mar, nem estrelas a brilhar. Sem ir aqui comigo, nem é bom falar. Ele é para mim criança. Não, eu não posso afastar essa lembrança. Não sei mais para outro qualquer. Hoje só sei fingir que alguém me quer. Para mim, como um brinquedo de criança, não, eu não posso afastar essa lembrança. Não sei mais pedir para outro qualquer. Hoje só sei fingir que alguém me quer. Nem